Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look here, here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando o nosso terceiro Tripcast e contamos hoje com a presença do inacreditável MB. Olá, amigos, e eu vou apresentar aqui o nosso incrível JN. Obrigado aí pelo incrível MB, e nós estamos aqui com o retumbante Mônio. Olá a todos, e sempre lembrando que os casts sempre são graças ao nosso querido amigo Vic, que nas horas vagas trabalha como babá para Timmy Turner. Nossa, Deus. Timmy? Nossa. Quem não viu Patrões Mágicos aqui não, pô? Que desgraça. Uma boa piada, velho. Já deu pra perceber que começamos bem o podcast, né? Pois é, cara, eu tô com medo desse podcast. Tamo no clima. E hoje nós vamos falar sobre os inimigos mais ridículos do Homem-Aranha, certo? Ou seja, todos. E-mails. Isso aí, pessoal, eu tô aqui com o Mônio pra gente começar a primeira leitura de e-mails do Tripcast. Mas antes disso, um feliz 2012 atrasado pra todo mundo. E, Mônio, feliz 2012 pro pessoal. Feliz 2012 com um mês de diferença. É isso aí. E esse ano tá prometendo várias novidades no Aracnofan. A gente tem um projeto que ainda não vai ser colocado em prática esse ano, mas enquanto isso vocês vão poder curtir aí algumas atrações novas no site que vão surgir nos próximos meses. E a primeira vai ser o Trip View, que ele começa na semana que vem, e a gente vai comentar. Serão programas de uns 15, 20 minutos comentando sobre as histórias do Homem-Aranha. Serão tipo mini reviews das histórias. Então é isso aí, sem mais delongas, vamos para a nossa extensa leitura de 3 e-mails. Começando aqui por um e-mail enviado pelo Elton Magaren, relacionado ao primeiro Tripcast que nós gravamos, que foi sobre a última caçada de Kraven. Ele mandou aqui: olá, pessoal, primeiramente parabéns pelo cast. Como fã do Aranha, fico feliz que tenha surgido um lugar onde os grandes momentos do personagem serão discutidos. E começaram bem. A Última Caçada de Kraven é uma de minhas histórias preferidas do Aracnídeo, e vocês abordaram bem e até notaram detalhes que eu mesmo já tinha lido. Não, cara, eu tô lendo muito bem, né? Não quero chegar nessa idade, não. Eu não sabe nem ler mais. Ah, não. O Magari colocou a vírgula errada. Aham. Aí ele colocou assim: e até notaram detalhes que eu... eu que li errado mesmo. E até notaram detalhes que eu, mesmo já tendo lido várias vezes, não havia notado. Só uma coisa, vocês citaram que não lembravam o que aconteceu com Vladimir, o Caçador Sinistro. Ele foi assassinado pelo Kane quando esteve fazendo a limpa nos vilões do Aranha durante a Saga do Clone. Aquele Kraven que aparece na teia do Aranha 117 era o Alyosha, e não o Vladimir. Tirando isso, o cast foi perfeito. Parabéns, e já esperando o próximo. E em relação a esse programa da Última Caçada de Kraven aí, em dezembro agora, o Kraven voltou, né? Ao menos sem a calça de oncinha ridícula. Verdade, pelo menos isso eles acertaram, né? O próximo e-mail, que na verdade é um comentário, também vem de Wellington Magaren, rapaz muito contributivo aqui com o nosso site, tanto que estará participando do primeiro Trip View. Começa aqui dizendo: ótimo episódio, pena que ninguém assistiu a primeira série nem a Spider-Man dos anos 80. Ficaram sem comentários e tem muitos episódios legais, inclusive acho que a série Spider-Man até melhor que a segunda temporada. Nossa, o fôlego, meu irmão. Respira, meu amigo. Que a segunda temporada, que acabou ficando mais conhecida por causa dos incríveis amigos. Eu não vou opinar porque eu não assisti a série, né? Eu também não, porque eu era muito novinho. Você chamou o Magaren de velho, você sabe, né? Verdade, acho que ele tem a minha idade, mas não vem ao caso. Eu acho que ele não vai mandar mais e-mail depois disso. Ah, vai, ele é chato. Sobre a coleção Spider-Man Collection, a exceção da primeira fita, que trouxe os dois episódios do Sexteto Sinistro, ou Seis Traçoeiros, como eram chamados nesse desenho, que são, na verdade, os dois primeiros episódios da segunda temporada, todas as demais trouxeram episódios em ordem cronológica até o episódio 32, do Rocket Racer. Aí depois ele põe uma mensagem aqui pra mim, né, Mônio? Pode adicionar mais uma pessoa que você conhece que gosta da série em 3D. Pra cima. E por falar nisso, a técnica que tentaram falar se chama Cell Shading. Muito ah, realmente não lembrava o nome dessa desgraça. Isso, que eles usam o 3D com desenho por cima. Exato, filtro que faz parecer desenho. E como eu já comentei no site, retorno agora, já são pelo menos duas pessoas, mais um pouco vai ter três que gostam desse desenho. Sobre quanta, as... qual que é a população da Terra mesmo? 7 bilhões. Ah, tá. Sobre Ação Sem Limites, me recuso a tecer qualquer comentário sobre ele, sabe as palavras. A série de 94 era ótima, isso pelo próprio cast percebemos, é todo mundo gosta desse desenho, se descontarmos algumas coisas meio sem noção e a dublagem podre. o que foi muito bem lembrada na cast. Aliás, vale destacar o excelente trabalho do Mauro Eduardo, que conseguiu, ao menos para mim, se tornar a voz do Aranha. Eu quero entrevistar esse cara, não sei porque é isso. Faço parte da campanha. Se eu não me engano, a gente também elogiou, só que a gente não lembrava o nome do dublador, não foi? Isso, acho que sim. Se alguém estiver ouvindo e tem contato do cara, pode mandar aqui. A gente vai tentar entrar em contato. Bom, deixa eu finalizar aqui, né? Com certeza, a melhor série animada é Spectacular, saudosa Spectacular. Ela capturou com maestria o clima dos quadrinhos e conseguia me deixar empolgado esperando o próximo episódio. Episódio. Vou começar de novo, tá? Não, tá, pode ir. Seu chato. Aquele jogo com a identidade do Duende me lembrou uns bons tempos das histórias do herói. Pena que foi cancelado em detrimento a uma coisa baseada no inutiverso. Enfim, ótimo cast, já esperando o próximo. Tem aqui também um outro comentário do Hawks, também sobre o segundo Tripcast. Ele mandou aqui: caramba, o joguinho da velha de hashtag Tripcast entrou na minha lista de podcasts. É muito bom e bem profissional. Cara que não sabe. Eu que escuto podcast direto, fiquei impressionado. E quando falo do Amigão da Vizinhança, é bom. O melhor desenho do Cabeça de Teia é o de 94. Repetindo aí, que é o que todo mundo gosta. Né? Praticamente unânime. Que me fez gostar do Homem-Aranha, ele continua. E ele mandou aqui em caixa alta: eu quero participar do Tripcast da Guerra Civil, por favor, e de jogos também. Pra mim, o cara que pede gritando não merece. É, vamos ver. A gente faz um processo de seleção, né? É isso aí, muito obrigado a todos que enviaram e-mails e comentários. Se você quiser que seu e-mail e comentário seja lido no programa, envie um e-mail para tripcast@aracnofan.com.br ou comente no post e vamos pro programa. Bom, então, quem quer começar? Já são tão ridículos, dá até vergonha de falar dos vilões, né? Tipo, a gente já começa com... Ah, não, eu tô com vergonha de começar aqui. Porque vai assim, ó. Pra vocês, pra cada um, qual é o inimigo mais ridículo do Homem-Aranha? Eu acho que eu chutaria que é o Metaloide, viu? O poder do cara é esticar a perna. Vocês lembram do Metaloide? Sim. Pra mim, o Morsa. Realmente. Ninguém ganha do Morsa. Quer dizer, todo mundo ganha do Morsa. Vocês entenderam? Então, eu tô em dúvida entre o Mancha, que é ridículo, e o Contraparte Aranha. Aquela coisa com aquela boca na máscara, eu não consigo... Eu tenho um pesadelo com aquilo de tão ridículo que é. É quase um carnificina, né, aquilo? É quase... Nossa, é muito ridículo aquilo. Pô, ele tem teias farpadas, puxa vida. Nossa. Bom, e pra mim, o inimigo mais ridículo do Homem-Aranha, que nem é um inimigo direito, mas eu acho que é o sapo. Porque basicamente ele nunca conseguiu fazer nada, né, da vida dele, então nem como considerar direito, né? Se ele conseguisse levar um beijo pelo menos, né, podia virar um Então, no início da fase da Panini, aqui com a Homem-Aranha, saiu uma história do sapo, em que o sapo original, né, ele tinha saído da cadeia, aí ele tava em prisão domiciliar. Só que aí o filho dele resolveu assumir o manto do pai, e ele também só fez besteira. Aí no final ele deixa de ser, e tipo, é uma história muito legal, e eu curti muito, porque expôs o personagem realmente o quão ridículo ele é. Saiu uma atual aí do Homem-Aranha agora que o sapo também volta. É uma que ela é desenhada bem estilizada, não é? É, tipo, parece desenho de criança. Eu acho que uma coisa interessante dos vilões, né, em geral, do Aranha, é que o Aranha em si, ele ridiculariza, né, ele... Todos os vilões, praticamente, questão de nomes e tal. A começar pelo que eu citei, que é o Mancha, que acho que é uma das primeiras vezes que ele encontra com o Mancha, ele vira e fala: nossa, você passou na fila, tipo, de... Quer dizer, você esqueceu de passar na fila de nomes toscos do Aranha, entendeu? O Mancha, assim, apesar dele ser um cara meio estranho, assim, ridículo como 99% dos inimigos do Homem-Aranha, até acho o poder do cara interessante, cara. Na verdade, o poder dele é interessante, ele é que é ridículo. Ele é um dos poucos ridículos que tem um poder legal, né? Que se o cara souber usar, ele consegue realmente ser muito poderoso. Né? Ah, ele poderia fazer dupla com os Tiny Toons, né? Com os Animaniacs, né? Tipo... Pô, mas o poder dele é legal mesmo, cara. É, o poder é roupa. É que a roupa dele é tipo um chocolate cookie, né, meu? Aí fica meio feio, né? Aí, meu, você fala, nossa, meu, ele é ridículo, mas assim, eu curto o poder dele também. Aqui no Brasil, acho que o nome dele ficou um pouquinho melhor, que é o Mancha. Lá nos Estados Unidos é Spot, né? Seria ponto. Não tem muito, né, em relação com as manchas em si. É, até o nome é ridículo lá. Até o nome é ridículo. E ele foi o cara que idealizou e liderou aquela legião dos perdedores, não foi? Que tinha o Gibão... Canguru? É, Gibão, nossa. Urso, Canguru e o Canguru. Mancha. Canguru comprando todos os equipamentos pela internet era hilário. Cara, o Canguru, eu tava vendo que ele era australiano e começou a desenvolver habilidades de cangurus, que não sei o que é, colocar filhote na barriga. Aí depois ele ganhou um poder de verdade, que deve ser pular, né? E teve o sucessor dele depois, que foi o cara que entrou na Legião dos Perdedores. Tem o urso, parece que era uma armadura, né, que dava força pra ele, era a roupa. Ele traz o urso dele. Eu vi uma história do Homem-Aranha com ele uma vez, que o Homem-Aranha percebe que o cara, na verdade, é um derrotado, sabe? Um cara que não... é um lutador que não consegue ganhar nada, aí o Homem-Aranha meio que deixa ele escapar. Tipo, deixa ele ganhar a briga, né? É, tipo isso. Aí o urso deixa subir a cabeça que ele derrotou o Homem-Aranha, sabe? Aí o Homem-Aranha vem e dá um pau nele pra... volta pro seu lugar, né? Como que é a humildade? O Gibão. Gibão. Nossa, Gibão, velho. Ele era um mutante, né? Se não me falha a memória, é. Tanto que, se não me engano, ele tem super força normal mesmo, não é... É, eu sei que ele era ágil pra caramba, agora... Pra caramba, assim, você entendeu, né? Entendemos. Aí, o que que acontece? Junto o Gibão, o Mancho, o Urso, o Canguru... E formam a Legião dos Perdedores. Que é uma história ótima. Essa época foi a mesma época da crise de identidade do Aranha, se não me engano. Até foi que... alguns meses antes. Foi lá alguns na... meses antes, mais, né? Mais ou menos. Que o Aranha cria uma que é muito engraçada, que é o Homem-Vergonha, né? Que ele se veste com... É na luta contra a Legião. O Homem-Vergonha é pouco tempo depois. É tempo que o Gibão e o Urso estão tentando ser heróis. Ah, é. A Legião... Isso, exatamente. A Legião, são heróis exatamente. Tão bons, tão valentes, tão corajosos... Que conseguem ser capturados pela Coelha Branca. Pela Coelha Branca aqui é também, né? É, o Mancha e o Canguru são presos, o Gibão e o Urso pensam assim, calma aí, não tá dando nada certo pra gente, porque a gente não tem que ser vilão, a gente tem que ser herói. E legal que numa história nacional, a tradução, acho que uma das poucas traduções da Abril interessantes, quando o Aranha consegue pegar a Coelha Branca, ele tá com uma caixa d'água na mão. Aí ele, só sei que ele brinca, ele fala, tá na hora de matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Eles fizeram. Mas é nessa luta aí contra a Coelha Branca, justamente ela que tem o Homem-Vergonha. Eu lembro dele contando a origem dele como Homem-Vergonha, né? Que ele era só um empacotador de supermercados. Aí foi ele tava cuidando da seção de produtos de higiene pessoal, ou algo do gênero, um raio, um misterioso acidente derrubou os produtos em cima dele. Ele ganhou a força de 2 homens e meio. Alguma coisa de sinais, eu lembro que eu ria muito lendo aquilo. Ele fala, o turno, uma calça colante vermelha, sem camisa e um saco de papel na cabeça. Saco de papel na cabeça, com 2 furinhos no rosto, nossa, muito louco. Naquele jogo lá de PlayStation 1 tinha essa opção, vocês lembram? De uniforme, né? Lembro. Só que ele ia com camisa, eu lembro que no jogo... Esse jogo do Aranha, o uniforme era do Quarteto Fantástico com o saco de papel, que isso, era referente a quando tiraram o simbionte dele, que ele ficou só de cueca lá no Edifício Baxter, aí arrumaram um uniforme pra ele, como o Quarteto obviamente não usa máscara, deram o saco de papel pra ele preservar a identidade, muito digno. Tava falando da Coelha Branca, ela tinha que ser inimiga do Batman, né, cara, ela é maluca... Cara, e o pior é que, tipo, ninguém sabe quem é a Coelha Branca, né? Ela tem aquela roupa legal pra caramba, né? E só, tipo, o que que ela faz, né? Ela apareceu naquela... A história dela é a seguinte, ela cresceu toda protegida, ela era uma menininha rica, toda filhinha do papai, casou com um cara velho e tava entediada, aí resolveu ser vilã. Ela apareceu naquela minissérie Garras lá, não apareceu? Do Wolverine com a Gata Negra? Ela e o Arcade? Arcade. É uma história bem maluca. Qual história, cara? Garras, saiu no Wolverine anual 1. Ah, eu não li. E saiu Garras 2 nos Estados Unidos há uns meses atrás. Nossa, agora eu achei um aqui que eu não lembrava mais, o Touro Negro. Nossa, Deus. Que ele era da América do Sul, um mercenário que chegou no grande jogo, ele tinha força ampliada, velocidade, tudo a ver com touro, né? Tipo... Tudo, ele é rápido e ágil como touro. Como um touro, tipo. Eu juro por Deus que eu ficava perguntando, será que a esposa é a vaca, né? Deve ser uma coisa assim. Tá certo que depois não continuou como vilão, mas Rocket Racer. Ah, sim. Rocket sim. Racer. Nossa. O poder do cara era andar numa. Isso não é poder, porra. Depois que esquente a jato e se estoura com aquilo pra ajudar. É, a habilidade do cara. Era andar no skate a jato e lançar foguete. Uns foguetes. Eu lembro de uma história que ele se dá mal pra caramba, que ele, acho que, se não me engano, ele tá fugindo do aranha e tal. Aí ele entra num beco aqui, um beco ali, e de repente ele é derrotado por uma porta de um açougue. Eu lembro disso. Um final digno ao personagem. As palavras de Zinobre, acho justo. Eu tô vendo aqui o Boomerang, que eu lembrei que uma outra piadinha do Aranha de uma história, tipo, meu, acho que ele encontra o Boomerang assaltando um banco, aí ele vira, pô, Boomerang, você de novo? Ah, desculpa, Boomerang, né, você sempre volta. O Boomerang é tipo um mercenário com a mesma habilidade do Thor, né, de fazer o objeto voltar pra mão. Exatamente. E vamos discutir o personagem, o poder do cara... O poder, entre aspas, né? É jogar um bumerangue. Então, na verdade, isso aí foi falha de roteirista. A habilidade dele mesmo é igual do mercenário. Qualquer coisa é uma arma na mão dele. Mas ele só usa bumerangue. Por algum motivo idiota, ele resolveu usar um tema de bumerangue. Ou e o cabeça de martelo? Nossa, cabeça de martelo. Seu superpoder é ter uma chapa de aço na cabeça. É só um nome que é ridículo, mas assim, o personagem é legal, cara. Tipo, pô, ele é um... É que agora ele virou um coitado, né? Mas ele é um chefão do crime também, né? Um dos que o Aranha enfrenta. Tipo... É um chefão não dos muito inteligentes, né? Também. Ele é muito cabeça dura, né? tava demorando pra alguém lançar essa. Digna do Aranha, assim. Essas explicações para uso de poder que aparecem às vezes revoltam, né? Você pega o Dr. Octopus do Universo Ultimate, ele... No clássico, a gente sabe que o Doctor controla os braços, né? Porque ele foi fundido e tal, criou uma ligação quase biológica na coisa ali. Agora, no Ultimate, ele descobre que, na verdade, ele controla o metal. Mas que, por conveniência, ele molda o metal como se fossem braços, tipo... É um magneto, tipo... né? Sério que é tipo... isso? É sério, sério. Ó, tipo, cara, eu acho isso aí coerente, meu. Boa. Agora, o MB, me lembra aí, a última vez que o Octopus apareceu, que é uma história que ele tem não sei quantos traumas cranianos de todas as vezes que ele lutou contra o Homem-Aranha e sempre levou um soco na cara. Aí o que ele faz? Ele controla um monte de tentáculo? Ele cria um sistema, ele começa a controlar o sistema da cidade, né? Mas assim, os braços ainda estão nele. Sim. Eu acho que ele cria um equipamento com mais braços, o braço real dele, né, de verdade, e a perna não funciona. Então acho que ele criou mais braços mecânicos, se eu não me engano. Sei que era uma salada, né? Era... Ou seja, ele virou um Dr. Politópolis agora, né? Tipo... Eu tô vendo aqui eu nem lembrava deles, mas da família Simbionte, não sei se vocês lembram. Aqueles cinco, né? Aqueles cinco, que começava o Carvão em Piscina, vinha Grito, acho que a Lasher, o Motim e o Page. E tinha o Toxin, que era um sobrinho que não se sabe de quem, que era do meio ali da coisa. Parabéns pra você saber o nome deles aí, porque... Na verdade, eu não sei, o Wikipedia sabe. Eu lembrei dele, estava tentando procurar e consegui achar. Que eu lembrava do Toxino, que era o mais ridículo, que era o sobrinho do... Meu, quando apareceu um sobrinho dos simbiontes, eu falei, meu Deus, a Marvel pode fechar as portas, porque... Não, peraí, o Toxina, esse não era... Não é o do Corporação Vida, não é? Esse não é aquele que é cria do Carnificina? Isso. É a mistura do simbionte, do Venom com o Carnificina. Se o Venom já não bastava, eles resolveram misturar. Eu só sei que acho que o Grito, a Agonia, tinha uma coloração roxa, mas nunca explicaram por quê, tipo, do porquê que ela era roxa. acho que era pra... porque era menina, né? De repente. Uma coisa meio Power Ranger, cara. Cada um de uma cor. E o vermelho é o líder. É, detalhe que o líder era o Carnificina, ele era vermelho. Falando em simbiontes e o Anti-Venom? Eu ia perguntar ele agora. É o Ranger branco, né? O que é que leva o cara a colocar um aquário na cabeça e começar a fazer efeito especial pra roubar? Burrice. Ele poderia usar qualquer outro tipo de uniforme, mas por que porca a porra daquela bola de cristal na cabeça, né, cara? Vai entender. Porque quando criança ele queria ser astronauta. Ele era o astronauta da Mônica, inclusive, né? Que é redondo, né? O negócio, né? Fora o aquário na cabeça, ainda tem aquele... a parte de baixo da roupa, né? A parte verde, né? Cheia de... estilo roupa caipira, né? Nossa, tipo uma rede, né? É, tinha uns negócios... Tinha um olho lá, acho que aquele olho de Osíris, assim, tipo... prendendo a capa, olhos, uma... dois olhos, nossa. E o poder era super valorizado pra caramba, né, cara? Porque o cara usava efeitos especiais, não, pelo menos inicialmente, verdade, né? Os efeitos que ele fazia, ele não precisava ser bandido. Ele ia ganhar uma fortuna em Hollywood com aqueles efeitos. Não, é assim, ele fazia efeitos especiais. Aí, ele começava uma luta e ia pra um lugar totalmente diferente, que ele não tinha preparado nada lá e conseguia fazer qualquer coisa, né? Pois é. Todos os efeitos saíam da mão dele. Mas, inclusive, depois mexeram na origem do Mistério, ele trabalhava num estúdio, tipo, famoso de efeito, não era? Até que eles fizeram um negócio, sei lá, que ele trabalhava no estúdio do George Lucas, alguma coisa assim. Mas nessa nova fase aí, ou não? Não, não, tipo aquelas papagaiadas que eles sempre fazem, tipo de... retcon. Mexer na origem, é um retcon isso. Sempre fazem isso, acho que fizeram alguma coisa relacionada... é isso, com ele. Teve mais de um Mistério, não teve? Foi o Beck lá, que foi o primeiro, né? Quentin Beck. Quentin, aí depois teve o Danny, como que é? Esqueci o nome. Teve um que também morreu, acho que foi até publicado na fase premium da Abril. Um dos que morreu foi justamente o Quentin. É, o Quentin morreu no Demolidor, né? Aí depois esqueceram que ele tinha morrido, esqueceram não, até foi o John Byrne esqueceu que ele tinha morrido, foi fazer uma história, colocou ele lá de alegre. Aí começaram com a história, não só ele voltou, como ele ficava se matando na frente dos outros o tempo todo. Até que ele voltou agora também. Então aí já é outra história. Já. Não sei como é que ele voltou, mas ele voltou. Uma fase de visual dele que eu achei legal foi quando tiraram o aquário e ficava só uma fumaça. Sim, esse eu lembro. Eu acho que era um visual bem bacana pra ele, aquele lá. Ficou mais interessante. Pô, eu não lembro dessa fase. Mas durou pouco, não? Durou, logo depois voltaram com o aquário. Eles gostam do aquário. É, durou pouco e nem explicaram muito bem essa questão. Foi mais ou menos na época do que tava o Ben Reilly como aranha. É, eu lembro, eu acho que aparece isso aí em Homem-Aranha, naquela teia do Aranha número 100. Eu lembro porque eu ganhei essa revista, mas eu acho que ele enfrenta o Mistério lá e ele tá sem o aquário na cabeça, é só fumaça. Que é quando o Ben Reilly lá, ele... resolve ser o Homem-Aranha, tá ligado? Tipo assim, o Peter foi durante a fase do Ben Reilly. Teve até uma que ele tinha Mistério Visão lá, fez uma rede, um canal de televisão só dele. Eu acho que é essa aí mesmo, eu acho que é nessa. É exatamente nessa revista que eu tô pensando. É, nessa época, né? É. E aí ele controlava a programação, não sei, sinceramente, nem lembro. Coisa nova, gente, eu esqueço. Ben Reilly morreu já tem uns 10 anos. Tem mais, né, cara? Pior. 15 já, hein? Ele morreu em 98, acho. 98? Porra. Aqui então, no Brasil, né? Tô falando no Brasil. Ah. 97 lá fora. É aquela máscara de estrelinha do Electro. Não, o uniforme do Electro é ridículo, verdade seja dita. O cara é poderoso pra caramba, né? Ele entra no mesmo ponto que a gente tava falando antes. São caras poderosos, mas que faz o próprio uniforme, né? Aliás, rapidamente, falando no Mistério, essa visão ridículo. E o enxame, gente? Nossa, o que pode ser mais ridículo do que um vilão todo feito de abelhas? O cara era um apicultor, não era? Não, foi um raio que atingiu a Terra, não foi? Se não me engano, era um apicultor, né? A consciência dele transferiu pra coletividade das abelhas, alguma coisa assim, eu nem lembro direito. Só piora. Só lembro de uma capa de uma revista lá, do monte de abelha atacando o Homem-Aranha, e uma historinha lá, que a abelha... um monte de abelha tomava forma e... Ah. Era só uma forma de um corpo, vestem um manto, porque é muito importante... Bom, e você pega um cara que tem. Que era um mestre alguém lá tá de. Alguém tá passando fax, hein? Nope. Não. Tá um barulho de. Parece que. De scanner, alguma coisa. Tá dando um ruído bom, aqui. Ah, então deixa quieto. Agora tá tocando uma música. Pô. O barulho tá vindo do Johnny. É, isso que eu ia falar. É, eu tenho que tentar mentir porque o Skype te cagueta, cara. O cara fica tentando julgar a culpa dos outros, olha só, tem alguém aí que tá escaneando. o que tá passando agora é um pequeno avião em cima da minha internet. Vai ver que foi isso. Quer dizer que a música então que eu ouvi tava tocando dentro do avião. É, então, é que o outro, ele tá bem alto lá, entendeu? O avião passou bem baixo com a janela aberta. Vocês lembram uma vez que o Homem-Areia e o Homem Hídrico se misturaram? Pausa pra falar que o Homem Hídrico já é ridículo por natureza, e sim, o Homem-Lama. Homem-Lama. O Homem-Lama, que coisa, né, cara? Pô, cara, eu não acho o Homem Hídrico ridículo, cara. Eu acho o poder dele, tipo, é que os roteiristas não sabem aproveitar. É que tá, ele entra no mesmo quesito do Mancha. O poder dele até que é bacana, mas ele é ridículo. É isso. Pô, verdade. Ele sumiu, né? Quanto tempo faz que ele não aparece? Que maldade. Ele morreu? O que aconteceu com ele? Cara, eu tô me segurando pra não falar que foi por água abaixo. Alguém lembra do Fraude? Nossa, o Fraude. Aquele cara que o poder dele era controlar anéis. Ele tinha uns anéis que perseguiam a pessoa e apertavam e tal. É uma coisa meio bizarra, pra variar. Ele era um ex-técnico da NASA, o nome dele era Anthony Davis. É, ele largou tudo pra se tornar esse super vilão aí, o Fraude. Quinta categoria. Eu imagino, o sonho da minha vida é ser um vilão de quinta categoria de algum herói. É, eu trabalho na NASA, sou um cara mal sucedido e tal, eu vou virar um vilão de quinta categoria. É, o cara trabalha na NASA, né? É. E a gente tava falando aqui da roupa super espalhafatosa lá do Mistério, e em contrapartida você tem um cara que só usa uma sunga, né, que é o Kraven, e uma jaqueta. Não, ele tem uma calça. Ele tem uma bela calça de onça, né? Calça de oncinha máscula que só ela. Fora a sapatilha, né, também, né, tipo... Muito bonito. Bigodinho de Village People. Não, bigodinho de Fred Mercury. Fred Mercury. Só não é pior do que o filho do Kraven. Uau, o Kraven que é pior personagem surgido do Homem-Aranha. É o do óculos? É o do que é virar diretor de cinema. É. Nossa, é um lixo. Mas o uniforme do Kraven era extremamente ridículo mesmo. E se você for pensar, pra mim, acho que é um dos piores. Na verdade, sim, o uniforme do Kraven, ele praticamente berra. Gay. É um pisca-pisca, né? Tipo, um neon em cima dele. Cara, eu acho que o criador dele não tava muito... Tava num dia muito feliz, né? Naquele dia, então... Ou tava feliz demais, né? Ou tava feliz demais, pode ser também. Ô, Mônio, você tava falando do morsa, eu tava vendo que ele tem a força proporcional de uma morsa. Sim, velocidade também, se eu não me engano. Velocidade de uma morsa? Pois é. Morsa tem velocidade? Ele teve a velocidade reduzida, né? Uma vergonha. É, o cara criou isso aí pra... Não, o morsa ele foi criado pra sacanear mesmo. É impossível ser sério, né? E o Stegron? Que é aquele homem dinossauro, você lembra? Stegron. Nossa, Stegron. Que é da Terra Selvagem, parece uma Terra Selvagem. É vinculado com o lagarto, a origem dele, não é? Ele trabalhava com o Connors. Sabia. Aí ele era fascinado com o dinossauro, não sei lá o quê. Conseguiu uma amostra genética lá da Terra Selvagem. Fez experiência e acabou virando um dinossauro humano. Que criativo, né? É a origem do lagarto, basicamente. É verdade. Ah, sem contar que todo mundo já sabe que dá merda mexer com isso. Por que insistem? É uma coisa que eu nunca consegui entender. Porque senão não ia ter como a gente fazer podcast, né? Bem observado. Uma coisa que eu acho engraçado do Aranha é que acho que a Xuxa devia ter escrito alguns roteiros, porque o tanto de duende que eu tô vendo aqui que tem... Ah, cara, só de duende verde tem uns três, quatro... Tem mais? Quatro, uns três. Tem uns três que vale, né? Tem mais uns dois que só vestiram a roupa uma vez. Sem contar as versões alternativas, né? Ah, não, vamos nos manter no universo 66. Os verdes foram o Osborn, foi o... Não, foram os Osborns. É, foram os Osborns. O psiquiatra do Harry. O psiquiatra do Harry. O psiquiatra do Harry. Nossa, nem lembrava dele mesmo. Teve o que era herói, né? Que foi o sobrinho, o último, acho. O Phil Eric. Aliás, o sobrinho era o Phil, né? O tio é o Ben Eric. Isso. É isso. Ah, e teve o Duende Cinza, né? Que é o maldito irmão gêmeo da Sarah Stacy. Não, não vamos esquecer que isso foi feito. Ninguém fala disso, ninguém cita. Ô, Mônio, não é pra te deixar triste, não, mas na teia do Homem-Aranha, que saiu uns meses atrás, apareceu o Gabriel. Você não é pra, se é pra não me deixar triste, por que, que você fala uma coisa dessa? Eu perguntei o Saladino, aí ele falou que realmente é o Gabriel. Não é uma história solta da cronologia passada, na história atual. Ele aparece e ataca o Harry. Ou seja, mantiveram isso na porra do Um Dia Mais. Uhum. Um Dia Mais foi feito pra corrigir e eles continuam mantendo as mesmas bobagens. Eles alteraram só depois do casamento. Aí, em teoria, o filho teria sido feito na época da morte da Gwen, né? Era o duende macabro que era pra ser um duende mesmo, que não era pra ter. Acho que eu tava até comentando outro dia isso com o Mônio. É, não, o duende macabro... não é que era pra ele ser um duende, era pra ele não ter uma identidade secreta. Tipo, nunca ia ser revelado quem ele era. A ideia era essa. Tipo, nunca iam conseguir descobrir quem era o homem por baixo da máscara. Na verdade, não era que ele ia ser o Duende Verde, mas a Marvel vetou porque não queria que ele voltasse tão rápido, porque ele tinha morrido, né? Até pouco tempo, se for considerar. Aí criaram, o Peter David criou o Duende Macabro, não foi assim? Que eu saiba, não. Eu acho que eu tô confundindo, então. Além desses aí, teve o Duende Demoníaco. O Proto Duende. É, teve o Halloween. Que é o cara que usava uma abóbora na cabeça? Em chamas. Eu acho genial você usar um capacete em chamas de verdade. Eu acho legal isso. Eu não sei como é que você fica vivo no processo, mas é legal. E como que chama aquela... Isso aí já é mais recente. Aquela... É Speedball? Aquela... É uma inimiga que tem um... Tipo um reality show, sabe? Ah, eu sei de quem você tá falando. Ah, que pratica parkour? Isso. É Speedball mesmo? Não, Speedball é o cara que agora virou o emo lá da Marvel. É, esse reality show foi o que combinou com a Guerra Civil, né? Não, é outro reality show. É uma menina que pratica parkour pela cidade e ela fica filmando as... Ah, tá. Deixa eu procurar aqui. Vou falando aí enquanto eu sou... É, eu sei que ela filma o Aranha... Ah, não, Speedball é o cara mesmo. Viajei aqui. Ela filma as lutas dela contra o Homem-Aranha e tal pra ter audiência na internet, uma coisa assim. É porque foi quando deu pico, foi quando a Aranha tava caçando ela, né? Foi isso mesmo. Como é que ela chama, cara? Tem uma... Ah, lembrei de outra. Tem uma inimiga mais recente que chama Boneca de Papel. Ah, é que você já viu. Ah, eu vi também. O poder dela... Eu falei nova, mas é que eu vi há pouco tempo, né? Não sei se ela é nova. Mas ela tem o poder de, parece que, alterar a densidade do corpo. Mas é nova mesmo, é dessa nova fase. É, surgiu no Brand New Day. Poder interessante, mas é engraçado demais quando ela fica em forma de papel. Lembra Chaves, né? Quando sua barriga cai em cima do seu badruga. Cara, eu não consegui achar essa inimiga aí, a do reality show. Mas ela nem é uma vilã, né? Tipo, uma mulher que... É tipo um estorvo, né? Foi um estorvinho para aí. É mais uma... Quer aparecer na vida, mas do que inimiga mesmo, nem dá pra levar a sério. Ela nem voltou, né? Tipo, ela apareceu umas 3 vezes e nunca mais também. Boneca de Papel também, que vocês estavam comentando aí, ela também sumiu, apareceu naquele arco, apareceu uma outra vez e já era, sumiu. Mas é uma vilã legalzinha. Ah, lembrei de um ridículo. Lembra daquele arco horrível do Paul Jenkins, que o Aranha, ele vai evoluindo até virar realmente uma aranha? Alguém se lembra da Rainha? Não, o nome dela é Rainha. É Rainha, só isso. Eu lembro que ela tem alguma coisa a ver com o Capitão América, não é? Isso. Eu lembro dela. Isso, ridículo. Essa vilã, ela é ridícula porque a história é tão ruim que ela chega a virar ridícula. A personagem, que é... Porque ela foi exposta a uma exposição de radiação na ilha de Bikini, né? Na mesma onde testavam bombas atômicas. E numa tentativa de recriar super soldados. Aí ela virou super soldado de aranha, né? Legal. Vai ver que tinha um monte de aranhas na areia, né? E de repente... Esse arco é muito ruim, né? Muito, ainda mais com os... Maravilhosos desenhos do Ramos, né? Do Humberto Ramos, então fica melhor ainda. Eu achei o nome dela aqui, é Adriana Soria, ou Soria, sei lá, como que se pronuncia. Pergunta pra mulher do Google. Ô, Mônio, como é que pronuncia? Se cortar vocês aqui, consegui achar um incrível vilã. Ela se chama Skrillball. Segundo um cara no Twitter, ele me falou que o inimigo mais ridículo do Homem-Aranha é o Joe Quesada. Olha, sinto-me obrigado a concordar, porém, é extremamente perigoso esse aí. É, ele é poderoso pra caramba, né, cara? Muito poderoso. Ele pode controlar demônios, né? Forçar pactos. Ele altera a realidade. É, desfaz, rapaz, casamentos. É, apesar que desfazer casamentos, qualquer... Cara, e um inimigo ridículo, que pelo menos assim, pra mim, surgiu nos últimos tempos, é aquele... O Abutre, novo. Nossa, cara. A roupa vermelha. É, eu tô por fora, mudaram o Abutre? É um, não, aquele... um outro cara. É, tipo, tinha lá o Tubes, né, o velho, aí depois o Drago... E aí criaram agora um, tipo, que ele tem uma boca tipo de galinha, meu negócio é... Fizeram umas experiências com ele lá e tal, e acabou mudando fisicamente mesmo o rosto dele e tal. O cara nem conversa direito, né? É, o cara não consegue falar, aí ele só tá ácido a boca, tipo... Ah, e aquilo lá eu achei ridículo também. Não, um abutre que solta ácido pela boca, uma coisa... Né, o poder do abutre, eu não sei se você sabe, mas o abutre, a ave, né? Ela toda solta um laço pela boca. Aham. Legal. Pior que você fala isso sério. Por 2 segundos eu acreditei. 2 segundos é mais do que eu. A galeria de vilões do Homem-Aranha não deveria chamar galeria de vilões, não tem que ser, sei lá, zoológico de vilões, né? Porque 80% dos vilões são bichos, né? É que o... Eu não sei falar o nome dele, o Strazinski, sei lá como é que fala. Ah, o Strazinski, o Dolens lá. É, o JNS, né? Vamos falar assim. Ele deixou a brecha, né, no início do arco do Ezequiel, de ter a ligação entre poderes de bichos, né, contra o Aranha. Vocês se lembram disso? Eu não li, mas eu sei dessa história, que era como se... De totem. É, quase a porra do totem, o maldito totem do Aranha. Que atrai outros totens de outros bichos, não sei o que. Esquece as coisas totêmicas, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa ruim, vai, não? Vale roteirista ridículo também, não? O Straczynski era a mãe de Ná ou o Padre Quevedo na Marvel. Né? O pior é que eu tinha uma fé nele quando ele assumiu o título do Aranha, gente. Eu acho que o título do Aranha, da fase do estragado, ele piorou a partir do momento que o Romitinha saiu, o Romita Júnior. Ali acabou. Pra mim, até ali tava bom. Aí depois entrou o Deodato, aí a coisa desandou. O que vocês acham do Shocker? Você fala o cara do colchão lá? Isso já diz o respeito que temos por ele. Aquele que foi mordido por um vibrador elétrico, né? O poder do cara entra naquela questão, né? O poder dá pra ser bem utilizado e tal, mas o cara não ajuda mesmo. Eu acho que o Shocker, ele até foi bem escrito com esses detalhes. Primeiras vezes que ele se lascou por causa dos braceletes dele. Segundo, porque tem uma fase que eu acho que foi muito bacana, que ele tinha apanhado tanto já do Aranha, mas tanto. Mesmo acolchoado, que é importante. Que, tipo, eles estavam treinando lá, tá o Sexteto Sinistro treinando pra bater no Aranha. Aparecia uma imagem do Homem-Aranha, alguém falava Homem-Aranha, ele travava. Não se mexia mais, coitado. Uma fase muito boa. O cara ficava chocado, né? Ai. Meu Deus. Eu corto. ainda bem que não é videocast, que não ia todo mundo ficar vermelho, mano. Nossa. Amigo, a gente tá falando um monte de inimigo ridículo do Homem-Aranha, mas vamos parar a pensar. Qual inimigo do Aranha não é ridículo? Tem o... O Tarântula Negra. Isso, Tarântula Negra. Deu o pau no Homem-Aranha. Arrancou a máscara dele, nem quis saber quem que era. Eu não acho o Venom ridículo também, não, meu. Não, não. Embora eu goste mais dele no começo. Ah, sim. Eu acho que era mais respeitável o visual no começo. Até antes de botarem aqueles dentes afiados, blá. Ficava tipo a boca do Brock mesmo. Ah. Um rasgo de orelha a orelha. Puta, eu acho que era um visual genial pra um vilão. Pra mim, um vilão que põe respeito é o Camaleão. Apesar de em algumas histórias não ser muito bem aproveitado. Acho que um dos poderes, ele tinha uma qualidade bacana pra roteiro. É um vilão que eu gosto do Camaleão. Até quando ele apanha da Mary Jane, eu gosto dele. Até quando ele apanha da Mary Jane. Eu achei que a evolução dele foi legal. Ele fosse bem explorado, cara. Ele poderia virar, tipo, meu, sem maldade, assim, um dos principais vilões, né? das vilãs não só do Aranha, mas da Marvel, cara. Se você for parar pra pensar, meu. Um negócio legal. O Rhino, pra mim, ele não é ridículo, de boa, assim. Eu acho até o uniforme dele estiloso. É que ele é meio burrinho, né? Então... Meio? É, 50%, então. Só pra ser educado. Eu acho ele legal, cara, de boa. Eu gosto do Rhino. Gente boa ele. É a veia cômica do Aranha. O Abutre também, né? O Abutre, ele não era um vilão ruim. Na verdade, deu muito trabalho pro Aranha. Ele era meio, tipo... sem nenhum tipo de escrúpulo na hora de fazer o que ele tinha que fazer, ele não tinha medo, não. Era muito. Eu achava. Quando apareceu o Abutre, eu tinha até meio receio. Eu falei assim: putz, o Aranha vai se ferrar nessa. Na verdade, uma coisa que eu sempre gostei no Abutre é o fato de que ele é um velhinho. É isso que eu falo. Não tem jeito, o Aranha sempre subestima o Tumis por causa disso. Mas que é engraçado você ver o velhinho fantasiado. Isso é. Ver o velhinho parece aqueles nada contra quem gosta, não, mas aqueles fãs antigões de Star Trek, sabe, fantasiados de Star Wars também. Respeito começando. E de Star Wars também, pra não ter briga. Não tem briga entre fãs de Star Wars e fãs de Star Trek. Os Star Wars ganham, né? Não, Trek, porra. Bom, então é isso, nós falamos aqui dos inimigos mais ridículos que a gente conseguiu lembrar. Se vocês lembrarem de mais algum inimigo ridículo do Homem-Aranha ou algum personagem ridículo, mandem pra gente. E... Por hoje é só, pessoal. Terminou. Nossa. Muito mal dessa vez. Vai ficar lindo isso aqui.